moleque dos hits. DJ Lorik, pá. Montado na cilindrada, onde um gira no morro, acende e faz fumaça. Só fogo nos invejosos que tá falando da minha vida. Julga minhas conquistas. Quanto mais cê fala, meu som que toca na pista. Lancei o navão, fiquei bonitão. Tirou seu perfume, faz só tem canhão. É a evolução dos que foi e acreditou. Calando a boca dos que me julgou. Levando essa vida em paz e vim de mal olhado. Olha pra frente com destino, com fé chega é fato. Deus não comandou, nós tá trilhando. A vida é louca, com o tempo veio mostrando. Onde nós chega, ah, é o foco das bebês. Se tá solteira vem pra cá, que os maloca quer você, ah, ah. Onde nós chega, ah, é o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá, que os maloca quer você, ah, ah. E nas antigas era escasso, tempo de aflição. Várias boquetas que passei, foi vários desaceitos. Hoje se os maloca tá tendo uma condição. É porque todo sofrimento ele matou no peito. Esquenta o trás, joga na sede e o dinheiro do resumo. Chover na rua, mas que tá no top e segue parando tudo. Só baixa pra cima e o jogo continua. Dentro da becucha, nós tuxa, açúcar que abusa do luxo. Eu não queimo cartucho, só bola no gol, tipo Ronaldo e Gaúcho. Nem me viu porque nós tá passando como vulto. Dentro da becucha, nós tuxa, açúcar, abusa do luxo. Eu não queimo cartucho, só bola no gol, tipo Ronaldo e Gaúcho. Nem me viu porque nós tá passando como vulto. É o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá. Que os maloca quer você, ah, ah. Onde nós chega, ah. É o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá. Que os maloca quer você, ah, ah. Baseado, eu pensando pra caralho. O que vai ser de mim quando eu crescer? Sistemas acadeados, argumentos vazios e falho. Com a intuição do copo a não te ver vencer. E pra nós que vem de uma vida louca. Lembro no telhado, nós juntando ponta. Onde tava escasso, chegava, era tirado. Hoje é draco, tabaco, segue a liderança. E um dia falta atenção, até o da condução. Vários balatrão querendo dar cadeirada. Nós te conhece, João, vai volta pro seu portão. Acompanha a função. Só no quintal de casa, pra quem tá cansado do gosto do fel. Levanta a garrafa de blue pro céu igual troféu. E pra DB que me deu brecha macho no motel. Tomou de quatro, pediu tapa no orgado, mas o meu papel. E pra quem tá cansado do gosto do fel. Levanta a garrafa de blue pro céu igual troféu. E pra DB que me deu brecha macho no motel. Tomou de quatro, pediu tapa, mas o meu papel. É o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá. Que os maloca quer você, ah, ah. Onde nós chega, ah. É o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá. Que os maloca quer você, ah, ah. Vou de Mizuno, Sorayama no pé, pisando com estilo. Na cara da inveja que bateu de testa pro progresso fluindo. Fácil me ver de conversível. Mas lembro da bike quando corre, parece impossível. Buscando topo, a mente é o tesouro, pensamentos valioso. Bigode pra travar o chip dos ardilosos. Olho gordo, nós tem a cura, banja russa e a glock no coltre. E assim nós vai metendo macho, foca em fé. Quando eu vi naquela tag que sempre sonhei obter. Mas hoje nós pode até escolher. Loira, preta, japo, ruiva, virando o foco das bebês. Que vem do Morumbi na sede do prazer. Vivenciando várias noites no viver. Onde nós chega, ah, é o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá. Que os maloca quer você, ah, ah. Onde nós chega, ah, é o foco das bebês. Se tá solteira, vem pra cá. Que os maloca quer você, ah, ah.